Sim, Pedro Ilharque aqui junto a mim. Boa tarde, Pedro. Perguntava-lhe também como é que viu esta partida, este derby entre o Oliveira do Hospital e o Nogueirense. Foi um jogo esquisito, onde, com exceção dos primeiros 15 minutos, dos primeiros 20 minutos, em que as duas equipas quiseram jogar futebol, a partir desse minuto, desse tempo, ou desse período, apenas uma equipa se preocupou em jogar bom futebol e em procurar marcar. Demos nós a primeira oportunidade de golo ao Oliveira do Hospital com uma má ação de um defesa nosso. Eles empolgaram-se e conseguiram fazer o golo. Falhámos 3 ou 4 golos na primeira parte, sobretudo em bolas paradas, com a bola a passar muito próximo da linha de golo, não conseguimos encostar. E depois o Oliveira do Hospital entendeu que o jogo deveria ser feito assim, com grande capacidade defensiva, boa organização defensiva, com os jogadores a entregarem-se, a darem-se o melhor. O Nogueirense tentou jogar, provavelmente nem sempre da melhor forma, mas tentou, com as armas que tem neste momento. Não conseguiu fazer golos. Agora o futebol, enquanto as pessoas quiserem e acharem que o futebol deve ser jogado desta forma, enquanto as leis do jogo, os regulamentos permitirem o antijogo, as lesões constantes, as bolas fora, os árbitros apenas a mostrar amarelos, já nos descontos quando já não é ansiado para isso, etc, etc, etc, o futebol da terceira divisão vai continuar a ser fraco, os jogadores da terceira divisão vão continuar a ter dificuldades em ir lá para cima, os treinadores igualmente, e os clubes da Associação de Futebol de Coimbra, cada vez mais vão estar em pior estado.